Mas fizemos esse plano de ação, foi muito ancorado em algumas ideias que tínhamos e depois foi materializado naquilo que temos vindo a desenvolver no âmbito do plano estratégico de desenvolvimento urbano. Particularmente a melhorar a mobilidade na cidade, devolver a cidade às pessoas, garantir melhor circulação, tornar a cidade um espaço aprazível para viver, para as crianças viverem, para as famílias viverem e para as pessoas terem mobilidade nas suas atividades, na economia da cidade, mas também proporcionar uma economia criativa e o próximo desafio, possivelmente, Oliveira do Hospital, é assumirmos cada vez mais como uma cidade inteligente, uma smart city, como agora é o uso dizer-se, e é esse o percurso que queremos fazer e também está vincado nos objetivos do nosso plano estratégico.